outras direções. O amor vai nos separar. O amor vai nos separar. Nosso quarto tão frio e ninguém do meu lado, como se eu fosse o Rio e você fosse São Paulo. No entanto eu sinto coisas que já não falo. O amor vai nos separar. Pesadelos, meus defeitos estão expostos, quase posso vê-los dentro do meu remorso.